agindo sob disfarce. Espiões e espionagem no cinema. Um programa de Tomás Carvalho. Quando versa sobre o género de espionagem, o cinema de ficção pode explorar situações e intrigas pouco realistas, como James Bond, ou aproximar-se mais do modo como elas existem de facto, como as adaptações dos romances de John le Carré, podem mostrar agentes de um governo em risco de serem descobertos pelos seus adversários. Combinar ação, locais exóticos, tecnologia futurista e, às vezes, tramas policiais ou de comédia. James Bond é o espião mais famoso na indústria do entretenimento, mas existem obras menos fantasistas, tal como o filme inspirado no livro de Le Carré, The Spy Who Came In From the Cold, realizado por Martin Ritt em 1965, num contexto de Guerra Fria. Nestes filmes, os vilões eram geralmente russos ou de regimes comunistas. Quando a Guerra Fria acabou, os vilões passaram a ser terroristas do Médio Oriente. Este género de temática começou na Era do Mundo. E, depois, com a paranoia e medo causados pela Primeira Guerra Mundial, em 1914, surgiu o filme The German Spy Peril, realizado por Burt Alden, cujo enredo se focava na destruição do Palácio de Westminster por espiões alemães. 1928, Fritz Lang realizou Spione, que contém muitos dos clichês que atualmente aparecem neste tipo de filmes, tais como um quartel-general secreto, agentes cuja identificação é número e uma agente estrangeira que acaba por amar o herói. Lang, nos filmes centrados na figura do Dr. Mabuza, bem como em Hangman Al Sodai, de 1943, Ministry of Fear, de 1944, ou Cloak and Dagger, de 1946, está latente o ambiente de espionagem associado à Segunda Guerra Mundial. Na década de 1930, Alfred Hitchcock popularizou o género com os filmes The Man Who Knew Too Much, de 1934, The 39 Steps, de 1935, Secret Agent, de 1936, Sabotage, de 1937 e The Lady Vanishes, de 1938. Estes normalmente envolviam pessoas inocentes no meio de conspirações internacionais. Dishonored, realizado por Josef von Sternberg em 1931, é um drama de espionagem baseado na vida de Mata Hari, uma dançarina holandesa acusada de fazer espionagem para os alemães durante a Primeira Guerra Mundial. Mata Hari, realizado por George Fitzmaurice em 1931 com Greta Garbo, adapta livremente a biografia desta mulher. Nos anos 40 e no início dos anos 50, os filmes de espionagem passaram a ser sobre as façanhas dos agentes aliados na Europa ocupada pelos nazis. Alguns como Office of Strategic Services, realizado por Irving Pichel em 1946, e 13, Rue Madeleine, realizado por Henry Hathaway em 1947, eram fictícios, mas também existiam aqueles baseados em eventos reais como Odette, realizado por Herbert Wilcox em 1950, baseado numa agente capturada por alemães em 1943 e enviada para um campo de concentração em Ravensbrück. Nesta década, podemos ainda referir Foreign Correspondent e Notorious, realizados por Alfred Hitchcock em 1940 e 1946, e The Third Man, realizado por Carol Reed em 1949. O pico da popularidade dos filmes de espionagem aconteceu nos anos 60, com os temores da Guerra Fria, onde o género se desenvolveu em duas direções. Por um lado, filmes mais sérios adaptados de novelas de autores como Len Denkton e John le Carré, como The Ipcress File, realizado por Sidney Jane Furry em 1962, o já referido The Spy Who Came In From the Cold, de 1965, The Deadly Affair, realizado por Sidney Lumet em 1966, e Tom Curtin, realizado por Alfred Hitchcock em 1966. Por outro lado, filmes mais fantásticos de aventuras, como os de James Bond, produzidos inicialmente por Harry Saltzman e Albert R. Broccoli. Esta orientação inspira-se em personagens dos romances de Edgar Wallace, vilões reservados ou extravagantes, um arquétipo que mais tarde se irá tornar icónico nos filmes de espionagem. Seu sucesso deu origem a vários imitadores, tais como The Quiller Memorandum, realizado por Michael Anderson em 1966, e a séries de televisão como Danger Man, emitida entre 1960 e 1968, The Avengers, emitida entre 1961 e 1969, The Man from UNCLA, emitida entre 1964 1964 e 1968, ou I Spy, emitido entre 1965 e 1968. Entre as séries e filmes mais famosos relacionadas com a espionagem, podemos destacar Bulldog Drummond, entre 1922 e 1969, uma série de filmes que seguem tramas com You Bulldog Drummond, interpretada inicialmente por Carlisle Blackwell, uma personagem dos contos e romances de Herman Cyril McNeill. Yu é um veterano da Primeira Guerra Mundial que, para combater o tédio do seu aposentamento, procura aventuras, tendo Carl Peterson como seu principal arqui-inimigo. British Agent, realizado por Michael Curtiz, em 1934, foi um filme inspirado na autobiografia de Robert Hamilton Bruce Lockhart, que trabalhou nos serviços secretos britânicos durante a Revolução Russa. The Man Who Knew Too Much, realizado por Alfred Hitchcock, Em 1934, segue Bob Lawrence, o ator Leslie James Banks, um médico cirurgião, e Jill, a sua mulher, a atriz Edna Best, a viajar na Suíça com a sua filha Betty. Inesperadamente, vêem-se envolvidos numa intriga internacional com o propósito de assassinar um chefe de Estado de um país não identificado durante um concerto no Royal Albert Hall, em Londres. Tentam ainda recuperar a sua filha Betty, raptada sob as ordens do chefe desse grupo de conspiradores chamado Abbott, o ator Peter Lorre. The 39 Steps, de 1935, outro filme britânico dirigido por Alfred Hitchcock, versa sobre Richard Haney, o ator Robert Donat, um cidadão de Londres, que tem de impedir uma organização de espiões chamada 39 Steps de roubar segredos militares britânicos. Depois de ser acusado do homicídio de um agente de contra-espionagem, Haney foge para a Escócia para tentar parar a organização e limpar o seu nome. Rendezvous, realizado por William K. Howard em 1935, é um filme americano de espiões passado durante a Primeira Guerra Mundial. William Gordon, o ator William Powell, um antigo jornalista que escreveu um livro sobre criptologia, quer lutar na frente de batalha em vez de trabalhar num escritório. Depois de falar com o secretário de guerra assistente, John Carter, Gordon é convocado para ajudar a decifrar uma mensagem alemã. Gordon descobre que os alemães sabem de um código que o exército norte-americano tem para enviar mensagens entre as suas tropas e que estão a preparar uma armadilha com submarinos a uma escolta de navios. O criador do código, o Major Brennan, descobre que foi a sua amante, Olivia Karloff, a atriz Beanie Barnes, que o roubou, mas ao confrontá-la é morto por ela. Gordon obriga a amante de Brennan a mostrar-lhe onde os espiões alemães estão e Joel Carty os segue-os, achando que Gordon foi seduzido por Olivia, acabando por ser capturados. Gordon, obrigado pelos espiões, finge decodificar a posição da escolta, mas na verdade envia a sua posição aos americanos, que o salvam. That which drove them onward like the crest. Secret Agent, realizado por Alfred Hitchcock em 1936, adapta uma peça de Campbell Dixon que baseou livremente nas histórias da série Ascendant, or The British Agent, de William Somerset Maugham. Durante a Primeira Guerra Mundial, Edgar Brody, o ator John Gielgud, um capitão e romancista britânico, quando volta a casa, descobre o seu obituário no jornal. É levado até um homem chamado R, que lhe pede que participe numa missão secreta com o desígnio de identificar e assassinar um agente alemão a caminho da Arábia. Brody aceita a missão e recebe uma nova identidade, Richard Ashenden, e a ajuda de um assassino com a alcunha de Hairless Mexican, ou The General, o ator Peter Lorre. É enviado até o hotel onde está o seu alvo e também Elsa Carrington, incumbida de fingir ser sua mulher, e Marvin, outro residente no hotel. Contacta um agente duplo, um organista de igreja, mas encontra-o morto. Kai Pong, um alpinista experiente, acha que Ashenden é o homicida e, depois de ser desafiado a subir uma montanha com os agentes, The General mata-o, julgando que Kai Pong era o alvo alemão. Porém, recebem um telegrama codificado que lhes informa que Kai Pong não era o alvo. Elsa descobre que eles mataram alguém inocente e foge com Marvin. Entretanto, Ashenden, numa fábrica de chocolates, suborna um dos trabalhadores e descobre que Marvin é o agente alemão. Os três entram num comboio e passam pela fronteira com a Turquia, território inimigo. R envia aviões para atacar o comboio e, depois deste descarrilar, partes do comboio caem em cima de Marvin, o qual, nos seus últimos momentos, mata The General. Ashenden e Elsa demitem-se. Thank you. Em Saboteur, realizado por Alfred Hitchcock nos Estados Unidos, em 1942, Barry Keane, o ator Robert Cummings, um operário numa fábrica de aeronaves, é acusado de iniciar um incêndio na Stewart Aircraft Works, na Califórnia, que matou Mason, um amigo seu. Barry acredita que o verdadeiro suspeito é Fry, um homem que, durante o incêndio, no esforço para o apagar, lhe deu um extintor cheio de gasolina e que, após a investigação, verificou não aparecer na lista de operários da fábrica. Barry lembra-se de ter visto um envelope com o nome Fry e um endereço, antes do incêndio. Viaja até um ranch no High Desert. Aí fala com Charles Tobin, que está a trabalhar com os sabotadores, e descobre, através de uma carta, que Fry está em Soda City. Quando Tobin chama a polícia, Barry foge e é ajudado por um homem cego que pede à sua sobrinha que leve Barry até um ferreiro para tirar as algemas. Patricia Martin, a rapariga em causa, tenta, no entanto, levá-lo à polícia. Ele reclama a sua inocência e sequestra-a para impedir desse propósito. Domina a viatura e, quando consegue pará-la, ela salta e tenta chamar a atenção de um automóvel que passa. Barry parte a correia do ventilador do carro ao tirar as algemas, fazendo com que a temperatura deste aumentasse e avariasse. Quando chegam à cidade, descobrem que quem causou o incêndio está na cidade e está a tentar destruir uma barragem. Quando Barry Keane é descoberto, finge fazer parte do grupo de criminosos e vai com ele para Nova York, onde encontra Patricia Martin presa, traída por um xerife corrupto. Depois de ser descoberto, Keane é preso, foge e tenta impedir a concretização do plano que o grupo tem para sabotar o lançamento de um novo navio de guerra da Marinha, confrontando Fry, que acaba por morrer depois de cair da plataforma de observação da Ilha da Liberdade. North by Northwest, realizado por Alfred Hitchcock em 1959, começa num bar de hotel com dois bandidos à procura de alguém chamado George Kaplan e confundem-no com o executivo de publicidade Roger Thornhill, o ator Cary Grant, que acabam por raptar e levar à casa de Lester Townsend para ser interrogado por Philip Van Damme, um espião que não acredita na hipótese de um equívoco de identidades entre Roger Thornhill e George Kaplan. Organiza a sua morte simulando um acidente de carro ao qual Thornhill acaba por sobreviver. Mais tarde, enquanto procurava informação num quarto de hotel que supostamente era de Kaplan, recebe uma chamada de bandidos que estão no lobby do hotel. Thornhill foge e dirige-se para a sede das Nações Unidas para falar com Lester Townsend, percebendo então que este não era o mesmo homem que tinha encontrado na propriedade para onde o levaram quando foi raptado. Enquanto conversa com Townsend, este é assassinado, fazendo com que Thornhill pareça o culpado da morte. Uma agência do governo apercebe-se que Thornhill está a ser confundido com Kaplan, uma identidade fictícia criada para capturar Van Damme. Não ajudam, pois não querem comprometer a sua missão. Thornhill viaja até Chicago de comboio e conhece Eve Kendall, a atriz Eve Marie Saint, que, sem ele saber, está ao serviço de Van Damme, escondendo-o da polícia numa rusga. Através dela, é marcado um encontro com Kaplan, junto a uma paragem de autocarro numa zona rural isolada. Nesta cena de antologia, o protagonista é atacado por bandidos num avião de descarga de pesticidas que acaba por se desespinhar e explodir. Depois de encontrar Van Damme, ser preso e enviado à agência governamental, descobre que Kaplan foi uma personagem inventada para desviar as suspeitas de Eve Kendall, que é de facto uma agente do governo infiltrada na organização. Elaboram então um plano no qual Thornhill finge morrer, assassinado por ela, protegendo assim a sua duplicidade. Apaixonado por Eve, Thornhill acaba por a salvar quando Van Damme tenta fugir com ela num avião com microfilmes, com segredos que não deveria sair do país. O filme acaba com uma sequência clássica em que Eve e Thornhill são perseguidos pelos cúmplices de Van Damme no Mount Rushmore. Thank you. The Spy Who Came In From the Cold é um filme de espionagem britânico que decorre durante a Guerra Fria. Dirigido e produzido por Martin Reed, este filme baseia-se no romance homónimo de John le Carré, escrito em 1963. Alex Limas, o ator Richard Burton, o chefe do escritório do Secret Intelligence Service em Berlim Ocidental, é chamado a Londres quando um dos seus agentes morre numa missão em que assume o papel de desertor dos serviços secretos britânicos. Limas finge tornar-se num indivíduo deprimido, amargurado e alcoólico, arranjando trabalho como assistente numa biblioteca, onde começa uma relação com Nan Perry, uma jovem idealista que faz parte do Partido Comunista Inglês. Preso, depois de lutar com um vendedor que recusa vender-lhe álcool, é abordado por agentes do Serviço de Inteligência da Alemanha Oriental. Aceita vender segredos britânicos por dinheiro e é enviado para a Holanda, onde é apresentado a Peters, que decide se a sua informação é suficientemente valiosa para ser enviado para a Alemanha de Leste. Thank you. consegue o objetivo. Viaja para a Alemanha Oriental, onde é apresentado a Fiddler. Após ser interrogado, começa a sua missão como agente britânico de espalhar a informação, sugerindo que um oficial da inteligência alemã, chamado Mund, é na verdade um espião britânico. Ao mesmo tempo, Lima se nega, como suposto ex-agente britânico, saber que Mund trabalha para o seu país. Fiddler investiga Mund, o seu superior, e conclui que ele é um agente duplo. Mund prende Limas e Fiddler por conspirarem contra ele, mas Fiddler fala com os seus superiores e Mund acaba preso por ser um agente duplo. Infelizmente, Nan Perry é chamada a testemunhar pelo advogado de Mund e a credibilidade de Limas é destruída, acusando-o de ser um falso desertor, sendo por isso enviado, juntamente com Nan e Fiddler, para a prisão por conspirarem contra um agente alemão. Mund ajudou a escapar, juntamente com Nan, admitindo que ele é, na verdade, um espião britânico e que a missão de Limas era para o ajudar a prender Fiddler, o verdadeiro alvo da missão, que começava a suspeitar dele. Limas e Nan fogem e, quando estão a subir o muro de Berlim por uma escada, Nan é morta por agentes de Mund, sendo assim silenciada a única testemunha civil da operação. Limas, horrorizado, desce para o lado oriental e junta-se ao corpo de Nan, sendo também morto. James Bond estreou-se no cinema em 1962 com Dr. No, realizado por Terence Young com Sean Connery no papel principal e produzido por Harry Saltzman e Albert R. Broccoli. Esta série é baseada nos livros de Ian Fleming, criador do espião fictício em 1953. O protagonista destes filmes é James Bond, com o nome de código 007, um agente do MI6 que já foi interpretado por 6 atores, Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. O filme mais recente, Spectre, realizado por Sam Mendes em 2015. O 26º da série tem como protagonista Daniel Craig. Bond é a quarta franchise mais lucrativa de todos os tempos. The Odessa File, de 1975, é um filme de espionagem adaptado do romance com o mesmo nome de Frederick Forsyth, dirigido por Ronald Neim e produzido por John Wolfe. No dia do assassinato de John Kennedy, um repórter freelancer chamado Peter Miller, o ator John Voight, para o seu carro para ouvir na rádio a notícia deste evento. Enquanto está parado num semáforo, vê uma ambulância passar por ele e decide segui-la, descobrindo que esta vai buscar o corpo de um judeu sobrevivente do Holocausto que se suicidou sem ter família. Peter obtém o diário do homem, o qual contém informação sobre o oficial da Schutzstaffel, Eduard Rochman, que mandava no gueto de Riga, um bairro da capital da Letónia. Peter fala com Simon Wiesenthal, um caçador de nazis que o informa da existência de uma organização secreta composta de antigos membros da Schutzstaffel, conhecida por Odessa. Peter finge ser um antigo oficial alemão e junta-se à organização, encontrando Rochman, que agora é o dono de uma empresa de tecnologia e está a planear enviar mísseis químicos para o Egito usar contra Israel. Depois de lhe revelar que, de acordo com uma passagem do diário em sua posse, este matou seu pai. Outro oficial do gueto de Riga, Peter Miller, aponta-lhe uma arma, manifesta a vontade de entregar Rochman às autoridades, mas o seu oponente reage, ambos disparam armas e, atingidos, morrem. As autoridades recebem papéis que contêm as identidades de vários criminosos de guerra nazis. Um misterioso incêndio na fábrica de Rochman impede o envio de mísseis para o Egito. Watch me now, here I go, all I need's a little snow. Starts me off, sets the theme, helps me dream my Christmas dream. Every year I dream it, hoping things will change. An end to the crying, the shouting, the dying. And I hope you will dream it too. It's Christmas, remember, we've got to remember. So light the light, I'm home tonight. I need you to warm me, to calm me, to love me, to help me to dream my Christmas dream. Crazy things said and done, every single day but one. Every night should I believe, be the same as Christmas Eve. Nights should all be silent, days should all slow down. An end to the hurry, the noise and the worry. And I hope you believe that too. It's Christmas, remember, does no one remember? The whole world needs a Christmas dream. We need it to warm us, to calm us, to love us, to help us to dream our Christmas dream. Pies Like Us, produzido por George Falsey Jr. e Brian Grazer e realizado por John Landis, em 1985, é uma comédia norte-americana sobre Austin Milbord, o ator Dan Aykroyd, e Hammett Fitzhugh, o ator Chevy Chase, dois agentes incompetentes do governo que são enviados numa missão à Ásia Central Soviética para servirem de isco, enquanto outros dois agentes profissionais são enviados para cumprir a verdadeira missão: destruir um sistema lançador de mísseis balísticos intercontinentais. Um membro da verdadeira equipa morre e Karen Boyer, a atriz Donna Dixon, a sobrevivente, junta-se a Austin e Emmett, lançando um míssil contra a América, levando agentes dos Estados Unidos da América e da União Soviética a acreditar que começou uma guerra nuclear. Karen, Austin e Emmett são informados de que o objetivo da missão era para testar um novo sistema de defesa laser contra mísseis balísticos, que acaba por falhar, levando agentes americanos e soviéticos a transmitir novas instruções ao míssil, fazendo com que este rebente no espaço. Na linha das comédias de espionagem, devemos mencionar os quatro filmes de Austin Powers, realizados por J. Roach entre 1997 e 2002, com Mike Myers, de referir também John English, uma trilogia cómica de espionagem, parodiando os filmes de James Bond. O primeiro filme foi dirigido por Peter Howitt em 2003, o segundo por Oliver Parker em 2011 e o terceiro por David Kerr em 2018. As peripécias de John English, interpretado por Rowan Atkinson, Manhattan, um agente secreto que, em grande parte, tenta resolver os problemas que ele próprio causa. We'll be right back. Mission Impossible teve 6 longas metragens entre 1996 e 2018, realizadas por Brian De Palma, o primeiro, John Woo, o segundo, J.J. Abrams, o terceiro, Brad Bird, o quarto, e Christopher McQuarrie, o quinto e sexto. É uma série de espetaculares filmes de ação e espionagem subsequentes da série de televisão com o mesmo nome. Tom Cruise representa o papel de Ethan Hunt, um agente da organização Impossible Mission Force. Duas outras personagens aparecem em vários filmes, tal como Luther Stickle, o ator Ving Rhames, e Benjamin Dunn, o ator Simon Pegg, a partir do terceiro, ambos colegas e amigos de Ethan. Dois filmes da série, Kingsman: Secret Service, realizados por Matthew Vaughn em 2014 e 2017, são igualmente comédias de espionagem baseadas na banda desenhada escrita por Mark Millar e desenhada por Dave Gibbons para a Marvel. O primeiro versa sobre o recrutamento e treino de Gary Exe Unwin, o ator Taron Egerton, na organização Kingsman, para travar a ameaça global de Richmond Valentine, o ator Samuel L. Jackson, o qual quer exterminar a maioria da raça humana para evitar a sua extinção. O segundo centra-se na destruição da Kingsman e da junção dos seus três últimos agentes à organização americana Statesman, para impedirem o plano de Poppy Adams, a atriz Julianne Moore, e o seu cartel de droga The Golden Circle. Este espalhava drogas venenosas pelo mundo, cujos sintomas eram erupções cutâneas azuis, paralisia e, finalmente, a morte. O antídoto só será distribuído se as drogas passarem a ser legais. The Man from UNCLA, de 2015, é um filme de espionagem que prolonga uma famosa série de televisão do mesmo nome emitida entre 1964 e 1968, escrita por Sam Rolfe e Norman Felton e que teve muitas imitações. Dirigido por Guy Ritchie e produzido por John Davis, Steve Clark Hall, Lionel Wigram e Guy Ritchie. Os protagonistas deste filme são Napoleon Solo, o ator Henry Cavill, um antigo ladrão profissional que agora trabalha para a CIA, e Ilya Kuryakin, o ator Armie Hammer, um agente do KGB. Trabalham juntos para encontrar o pai de Gabby Teller, a filha de um cientista com antigas ligações aos nazis, que foi raptado e obrigado a construir um míssil nuclear para Alexander e Victoria Vinciguerra, um casal com afinidades nazis. Napoleon Solo, Ilya e Gabby viajam até Roma, onde Solo e Ilya se infiltram num edifício dos Vinciguerras, encontrando vestígios de urânio. No dia seguinte, Gabby vai falar com Alexander e trai os agentes da CIA e KGB para conseguir reunir-se com seu pai, fazendo com que Solo seja capturado e Ilya fuja. Solo é torturado por Rudy, um trabalhador ao serviço dos Vinciguerras, até Ilya aparecer e o salvar. O pai de Gabby tenta sabotar o míssil, mas falha quando Victoria se apercebe do que ele estava a fazer e ameaça matar Gabby se não acabar o seu trabalho. Logo que acaba, Victoria mata-o e foge num barco com o míssil. Solo e Ilya salvam Gabby depois de matar Alexander e Solo encontra um disco com a informação que o pai de Gabby fez para facilitar a criação de mísseis nucleares. Contactam Victoria e depois de obterem a sua localização, fazem explodir o barco onde ela estava. Thank you. Entre muitos outros filmes de espionagem, podemos ainda referir Five Fingers, realizado por Joseph L. Mankiewicz em 1952, Pick Up on South Street, realizado por Samuel Fuller em 1953, Funeral in Berlin, realizado por Guy Hamilton em 1966, Billion Dollar Brain, realizado por Ken Russell em 1967, The Double Man, realizado por Franklin J. Schaffner em 1967, Eye of the Needle, realizado por Richard Marquand em 1981, The Fourth Protocol, realizado por John McKenzie em 1987, The Tailor of Panama, realizado por John Boorman em 2001, Spy Game, realizado por Tony Scott em 2001, La Ferre Farewell, realizado por Christian Carrion, ou Tinker Tailor Soldier Spy, realizado por Thomas Alfredson em 2011. Thank you. Este programa teve locução de Inês Ferreira e Tomás Carvalho. Realização de Tomás Carvalho. Thank you.